corações. Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas do seu fiquei sem. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você, mas não sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. É amor, não sei, mas levou o meu paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu nem sei. Na tua DX Dragão 40 graus, acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fique sem. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você, mas nem sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sonho.